amor ou paixão. Ela diz tudo o que sentimos, a dor de um amor surgindo em forma de lágrima. E quando cai, caímos juntas, rolando tão desprotegida, sem destino, tão perdida, se desfaz junto ao coração. Somos nós em forma de lágrimas, quando choramos de amor ou paixão. Somos nós em forma de lágrimas, quando choramos de amor ou paixão.